Oh, Piedade, quase que arrancava aqui os 3 pontos nesta partida. Sim, penso que fizemos um excelente jogo. Fizemos um excelente jogo, merecíamos mais alguma coisa. Infelizmente não conseguimos. Tivemos uma estratégia, mandámos uma estratégia que deu resultado, mas pronto, no fim falhámos em 2 lances. E esses lances contra estas equipas mais fortes pagam-se caro e nós tivemos o dado. O Oliveira ganhou, marcou 4 golos, tenho que te dar os parabéns, pronto, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores porque fizeram um excelente jogo, demonstraram aqui que o lugar em que estamos não corresponde à verdade, mas temos que continuar a trabalhar, só isso. Aliás, isso é notório, houve alguns jogos, houve casos de um particular que uma goleada logo a seguir em casa conseguem fazer um bom resultado. Há alguma irregularidade nesta equipa? O que é que falta a este lugar, Sabeira, Paulo Piedade? Acima de tudo, falta mais um bocado mais de ambição. Os meus jogadores, tenho bons jogadores, temos uma equipa boa, mas às vezes falta-nos um bocado de ambição. Esta ambição que tivemos hoje aqui, se a tivermos... Isto abre novas expectativas para o futuro, para outros jogos? Sim, abre porque penso que ganhei neste jogo uma equipa. Eles, os próprios jogadores, se calhar não acreditavam neles e com este jogo penso que vão acreditar e nós, com o trabalho, vamos sair deste lugar. Estamos. Quais são os grandes objetivos de Lagares Aveiro? É um campeonato tranquilo ou quer mais do que isso? Nós estamos cá em baixo e temos que sair o mais rapidamente possível dali, porque e não quero falar de casos de arbitragem, mas em alguns lances temos sido prejudicados, não estou a falar de hoje porque os lances são longe de mim, mas e quando as equipas estão cá em baixo é sempre mais difícil porque os árbitros normalmente olham sempre de outra maneira. Mas nós temos equipa e condições para sonhar com a manutenção e é o que vamos já ao próximo jogo tentar ganhá-lo. O que é que disse aos seus jogadores agora? Eu sei que saiu contente com os seus jogadores, o que é que lhe disse agora no balneário? Não, dei-lhes parabéns porque eles fizeram tudo, deram tudo contra uma equipa que tem um ritmo completamente diferente do nosso, porque nós treinamos 3 vezes por semana, o Oliveira treina quase todos os dias e de manhã e tarde, e o ritmo é outro, é diferente, mas batemos como guerreiros, fomos unidos e é isso que eu lhes disse, se nós continuarmos unidos, nós vamos ter bons resultados. Pelo que o campeonato conhece, e Paulo Piedade é um conhecedor nato deste futebol distrital e não só, mas neste particular, o que é que este campeonato oferece? Com estas alterações todas, isto vem valorizar um pouco mais o futebol. No caso deste futebol há mais derbys, como é o caso deste e de outros, isso vem valorizar mais e pode potenciar mais o futebol neste campeonato, ou como é que vê este distrital? Não, acho que está muito competitivo, eu não tenho muitos jogos com Lagares, mas já apanhei, já fiz com equipas boas, com equipas com o nível do Oliveira, equipas que gostam de jogar a bola, isso é importante para o futebol, os treinadores eles terem a mentalidade de querer jogar, isso é muito importante, chama gente ao estádio, e penso que estas novas regras do campeonato ficou muito competitivo e Deus queira que continue assim. Ok, Paulo, felicidades e parabéns pela equipa que tem. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Força.